André Cedeiros, o Mural de Ibiguara. O pedaço do meu coração que na estrada ficou, o vento levou. Boteco dos Morenos, arrasa Maria. Desde o dia em que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer, yeah. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui e a outra ficou com você. Eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer, yeah. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui e a outra ficou com você. Que vem. Volta, estou tão sozinho. Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar. Chega de enrolar na cama. Não quero mais um travesseiro em seu lugar. Volta. Estou tão sozinho, mas se for preciso eu largo tudo e vou te amar. Chega de enrolar na cama. Não quero mais o travesseiro em seu lugar. Não quero mais o travesseiro em seu lugar.